no chão e a cabeça voa. Já assumo meu lugar no monte onde não possam me encontrar. Vários pensamentos, ó, o céu cinzento, ó. Poucos pra ajudar, mas pra atrasar tem mais de 100. Bem longe daqui pra ser feliz se for preciso. Eu e meu coroa lá em como ouvindo uns discos. Família é preciso, futuro indeciso. Paraíso inabitável, ser instável da mudança. Rua traz lembrança, olhos de crianças fazem que eu não desista disso aqui por um instante. Fotos na estante, confusão constante. Assalto, assalto, moto, carro, fato, traços de vingança. Rua traz cobrança, versos são lembranças de vivências que tentamos resgatar e o tempo leva. Trevas nascerão pra onde estarmos bem melhor, tio. Sem tempo perdido, eu me esquivo e nunca tô só. Só de quem não sabe, o som me invade, já é tarde da madruga. Nunca será tarde pra salvar mais um da rua. Corre, faz a sua, vai, não tumultua. Mas é raridade na cidade da loucura. Nunca será tarde pra salvar mais um da rua. Nunca será tarde pra salvar mais um, eu sei. Nunca será tarde pra salvar mais um da rua. Nunca será tarde pra salvar, mano. Sai da frente, vai ver quem tava. Conta quem voltou porque o amor transbordava. Tudo tempo passa, eu levo a minha palavra de que existe o invisível mesmo quando enxergava, tio. Na mão tinha tudo, mas dentro nada. Problemas confusos, sem estresse, minha gata. Ninguém paga o que eu uso, fumo várias bagas. E pra mudar o mundo, no teu quanto cê paga. Pois existe um grandioso no mundo sem paixão. Sua palavra vale ouro antes de encontrar o caixão. Vai, astro rei se põe dentro espaço, lua vigia. Quem não é cabelo voa, soa quem tem melodia. Assim acordo satisfeito, é mó respeito pro meu pai. Não me esqueço de onde veio, ao se lembrar pra onde vai. Dó de quem não sabe, eu sou me invade na madruga. Eu sei mais do que é preciso pra salvar mais um da rua. Tempo que desliza agora e nada mais é como antes. Memórias na cabeça, não são fotos nessa instante. Ciência na batida, um salve a quem nunca desiste. Avisa que eu sou eu mesmo, porque os outros já existem. Um salve é daqui, de lá pra cá. Quem tá no erro só vai recuar. Onde houver trevas que eu possa levar luz. Se não chegar mensagem, ó, meu senhor conduz. E um salve é daqui, de lá pra cá. Quem tá no erro só vai recuar. Onde houver trevas que eu possa levar luz. Se não chegar mensagem, ó, meu senhor conduz.